Respeita o outro, bitch. Correr de você, pá? Os caras tá falando que nós tá correndo. Mas correr pra quem, rapaz? Aí, Nari, põe o som do Round MC aí. Pra nós ouvir aí. Chora. AKKSS. Yeah. Na Massacla, volume 2, 2017. Yeah. AKKSS. Yeah. Segura o refrão, cuzão. Nós tamo voltando assim, ó. É assim, ó. AKKSS. De volta no jogo, porra. Mexeram com quem tava quieto. Segura o refrão. É o game. AKKSS. De volta no jogo, porra. Mexeram com quem tava quieto. Segura o refrão. É o game. Ela que vem no escuro, vestido coturno. Tenho medo, assumo, falo quando apuro, bolso duro. Fico no resumo, nesse volta insumo. Rap de mercúrio é fácil, tu sabia até mesmo do zero pro homem. São de mate, mulheres noturno. Vi pulando muro noturno, parceiro, vídeo não posso dar furo. Tô ficando em apuros, o peso do mundo sabe que eu lembro. Vem com a minha cara que eu te aturo. Porque homem nunca fujo quando faço a merda mesmo sendo sujo. Correndo que é de futuro, que eu me escuro. Mano, eu não curto 50 com curto. E é desse jeito que eu sigo levando a vida tipo louco no furto. Não curto falar camarada, sente o peso do murro na sua cara. Não adianta usar na vara com escuro burro. Garanto, sou puro espírito e puro lura. Essa porra te falo tudo que se passa quando juro. Convenhamos. Meu time tá dando risada, da massa atacada pela pivetada. Que troca de time igual estrupador de cadeia, anda trocando de fralda. Ava, conteúdo seu não vale um milhão. Ó que fita, caralho, zoião, já bateu um milhão. O som do rapaz, o que fala mal de outra pessoa não faz, né? Escreve esse rap com a bique sem tinta na curva, te deixo na pista. Algumas amizades é igual cigarrinho de brisa, acesa por um tempo, depois irá cinza. O fardo que eu levo no peito é muito conceito, eu aceito a aposta. Seu julgamento a nossas pessoas é o mesmo conceito que o nome da rosa. AKKSS, de volta no jogo, parça. Mexeram com quem tava quieto, segura o refrão. É o crime. AKKSS, de volta no jogo, parça. Mexeram com quem tava quieto, segura o refrão. É o crime. Uma nova semente que brota no peito. O servo que se cobra, vender tempo se sentiu foda. E sentiu dobra, ainda se desdobra. Passeia no vale, ainda anseia. Dividida só sobra. Saiu da cadeia no mundo, a parte de só que não folga. Só saída cósmica, vai só revoga. Reserva não joga, tão psicotrópico, voz do orixá. Meu som só vem sendo no trópico. Defeito, tempo, efeito cronológico. Chute de raspa, mas foi de propósito. Tem lei de grana, me fez outro pródigo. Ninguém te obrigou a usar três relógios. Então vê se não foge ou fode, não. Pode me ver de joelho agradecendo pelo Porsche. Dropo nesse sonho, agradeço o Henry Ford. Escondo muita nota, revelando pouca corde. Nobre só de som de Ford, foi. Anos pra que hoje em dia eu me acomode. Leia 20 livros e um comentário me incomode. Quem pode, pode. AKKSS, de volta no jogo, porra. Mexeram com quem tava quieto, segura o refrão. É o game. AKKSS, de volta no jogo, parça. Mexeram com quem tava quieto, segura o refrão. É o crime. Salve, Spinardi. Satisfação total, família Raikas. Aqui, Kid Nice, Sistema Negro, tio. Tamo fechadão, cê tá ligado, hein? Rap nacional, juntos e organizados, tio.